se liga que agora é papo reto. Mente criando beat, trazendo a visão da favela com fé na missão. O corre é pesado, mas Deus tá na linha de frente. Então aumenta o som e sente essa verdade. É favela, mano, onde até eu cresci. Vários caíram, mas eu tô aqui. Deus me guardou no corre da vida. Livramento todo dia, estrada bandida. Mãe orando, lágrima no chão. Eu perdido na ilusão, só contra a mão. Mas ele me puxou, luz na viela. Hoje eu canto pra salvar minha favela. Sei que a vida luta, mas eu vou vencer. Deus me deu força, eu não vou ceder. Se cair, levanta, aprende a lição. Bíblia na mente, fé na missão. Vários tentam, vários falham. Mas eu sigo, não me abalam. Com Jesus no coração. Favela ora, favela ganha. Vários tentam, vários falham. Mas eu sigo, não me abalam. Com Jesus no coração. Favela ora, favela ganha. Já vi mano bom se perder na tentação. Sonho trocado por grana e arma na mão. Mas cê tá ligado, essa vida é prisão. Liberdade tá na cruz, escuta esse som. Nós já correu perigo, eu sei. Mas tô firmado, não volto mais, amém. Quem quiser paz, cola na quebrada. Que hoje o culto é na laje, só palavra pesada. Quem me viu na lama nem acredita. Mas foi Deus que mudou minha vida. Hoje eu canto e levo a mensagem. Favela no céu, essa é a viagem. Vários tentam, vários falham. Mas eu sigo, não me abalam. Com Jesus no coração. Favela ora, favela ganha. Vários tentam, vários falham. Sigo, não me abalão. Com Jesus no coração. Favela ora, favela ganha. Já caminha pra luta, mas eu vou vencer. Deus me deu força, eu não vou ceder. Se cair, levanta, aprende a lição. Eternamente, fé na missão. É na missão. Vários tentam, vários falham, mas eu sigo. Não me abalão, com Jesus no coração. Favela ora, favela ganha. Vários tentam, vários falham, mas eu sigo, não me abalam. Com Jesus no coração, favela ora, favela ganha. Vários tentam, vários falham, mas eu sigo, não me abalam. Com Jesus no coração, favela ora, favela ganha. Já caminhada é difícil, não para. Olha pra cima, Deus nunca falha. Mente cria na missão, pode acreditar. Rap de favela, mas é pra te salvar.